Estamos começando o programa Estação Independente, novo programa da Rádio Alternativa B. Eu sou o Léo. E eu sou o Pedro. E esse a gente vai estar aí toda semana mostrando novidades aí do cenário independente, da música independente. E é isso aí, Pedro, fala alguma coisa aí. Bom, pro pessoal que quiser acessar o site, fica em alternativab.kit.net. Lá vocês vão poder encontrar vários outros programas da rádio, colunas e enfim. É bem legal. Podem dar uma acessada lá, vocês vão ver. Isso aí, galera. Vamos começar então com Nervoso, uma música Já Desmanchei Minha Relação. Quem não conhece, o cara já tocou com a Cabola Tequila, Matanza, Autoramas. Tá bem conhecido assim no mercado independente. Então vamos lá. Já desmanchei minha relação, que coincidências tão felizes. Com ideias na cabeça e sem dor no coração. É que hoje eu descobri o melhor jeito de viver, curtindo a solidão, assoviando essa canção. Eu tenho pressa pra falar o que eu quiser e me expressar. Coincidência é bom sorrir, não piso mais naquele altar. Você pensou que eu poderia ser um cara mais sério, mas saiba que minha onda nunca teve nada a ver. É duro ter que te esquecer. Não tínhamos planos tão imperfeitos. E nosso olhar não permitiu um grande avanço. E é por essas e outras. Desmanchei minha relação, que coincidências tão feliz. Com ideias na cabeça e sem dor no coração. É que hoje eu descobri o melhor jeito de viver, curtindo a solidão, assoviando essa canção. Tenho pressa pra falar o que eu quiser e me expressar. Coincidência é bom sorrir, não piso mais naquele altar. Você pensou que eu poderia ser um cara mais sério, mas saiba que minha onda nunca teve nada a ver. É duro ter que te esquecer. Não tínhamos planos tão imperfeitos. E nosso olhar não permitiu um grande avanço. E é por essas e outras que eu não tenho mais saco pra te servir, meu bem. Já desmanchei minha relação. motivos pra gente continuar junto. Pegue logo suas coisas e vá pra casa dos seus pais. Tudo que está na cozinha é seu e tu pode levar. Mas eu estou de olho no que é meu. Não tente me ludibriar. Então, pessoal, isso daí foi Defeitos, com o disco do Roberto. Antes teve um Op Top, com a música Ninguém Pra Te Esquecer. Um Op Top que tá aí bem na fita, né? Foram os ganhadores da etapa do Rio de Janeiro, claro que é rock. É, e agora na sequência a gente vai de Sapatos Bicolores, com a música De Carona, que é uma banda lá de Brasília bem legal. E depois vamos com Canastra, Cada Um Por Si. Tão cansado de viver de lembranças e estupefato com esse amor à distância. Quantas noites pensei em você? Quantos shows querendo te ver? Me acabei. Dos e-mails me fudi, pois teu amor não veio. nascer tem que ter sorte. E quem tem sorte escapa até mesmo da morte. É, todo mundo sabe de um ou de outro jeito. O cada um por si é o que vai ser. Todo mundo viu e viu pela TV. O golpe que me deram, eu dei outro em você. E assim as coisas vão, infelizmente pra nós dois. O cada um por si é que é a lei. Eu sei, fraternidade só existe em mensagens de cartão postal. Eu não queria que o mundo fosse assim. Infelizmente não depende só de mim. Parabéns pra mim, a vitória está comigo. O sucesso vem pra aquele que é seu próprio melhor amigo. E a humanidade onde entra nisso? O cada um por si é que é a lei. Não fui eu que quis assim, eu tentei ser diferente. Mas quanto mais tentava, menos era respeitado por toda a gente. E pensei, se o cada um por si é que é legal, é o que vai ser. Eu sei, fraternidade só existe em mensagens de cartão postal. Eu não queria que o mundo fosse assim. Infelizmente não depende só de mim. Estamos chegando no final do programa, espero que vocês tenham curtido aí, e só lembrando que o site é www.alternativab.kit.net, quem quiser saber das novidades sempre vai estar tá lá, eu e o Pedro a gente vai estar tá aqui sempre, semanalmente, botando música nova, programa novo, atualizando, e é isso aí, valeu galera. Não esqueçam também de procurar por outros programas, que o pessoal está fazendo umas coisas bem legais aí, e é isso aí, até a próxima.